saudade, paixão, cruel solidão, que bate em meu peito e fere o coração. Pensando em alguém que não me quer bem, às vezes eu penso que não sou ninguém. A noite é tão fria, saudade de um dia, e os meus pensamentos só buscam você. Mas eu me encontro num triste abandono, e à noite eu sem sono só penso em você. E nesse abandono eu disfarço a saudade. Beber é o remédio pra minha ansiedade. Tristeza. E termino as noites chorando na mesa. Meu coração se cansou de sofrer. Se eu tô bebendo é por amar você. A noite é tão fria, saudade judia, e os meus pensamentos só buscam você. Mas eu me encontro num triste abandono, e à noite eu sem sono só penso em você. E nesse abandono eu disfarço a saudade. Beber é o remédio pra minha ansiedade. E termino as noites chorando na mesa. E nesse abandono eu disfarço a saudade. Beber é o remédio pra minha ansiedade. E nesse abandono eu disfarço a tristeza. Meu coração se cansou de sofrer.